É, essa coisa de incentivar o sonho da criança é uma parada séria, né, mano? Hoje em dia ninguém mais faz isso. Eu lembro que quando a gente era pivete, eu vi os moleques mais velhos cantando um rap e tal, e eu sempre demonstrei interesse em aprender e saber como é que funcionava esse mundo e pá. E eles sempre me incentivaram. Hoje em dia eu vejo a galera muito boicotando o sonho da molecada, né, mano? Principalmente em quebrada, assim, onde tudo que eles olham em volta, mano, as profissões que eles conhecem hoje é pedreiro, faxineiro, pá, gari. Não desmerecendo nenhuma profissão, né, mano? Lógico. Mas falta muita informação para essas crianças, tá ligado? Eles não sabem que existe um gerente de marketing de uma empresa, eles não sabem que existe um economista. Eles vê por aí, mas eles não conhecem, tá ligado, tio? Nunca eles. Se quando você pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, mano, dificilmente ela fala essas profissões. Até uns mais novinhos ainda fala, pô, o que que você quer ser quando crescer? Ele fala, pô, quero ser um astronauta, velho. E aí depois ele vai pegando 11, 12 anos, ele já vê que não vai dar pra ele ser astronauta. Mas por quê? Porque em volta dele ninguém incentiva ele a ser astronauta, tá ligado? É igual esses tempos atrás, quando eu trampava lá na firma de adesivo lá, pô, parou um carrão do nosso lado, meu ex-chefe falou assim: ah, esses carros aí, ó, isso aí é só pra quem pode. Não é só pra quem pode, não, pô. Como é só pra quem pode? É só pra quem é esforçado, quem tem foco no objetivo, tio. Se o objetivo for ter um carro desse aí, você vai ter, meu. Não tem por que você não ter, tio. O que que impede uma criança de enfiar a cara nos livros? Passar num concurso aqui no ITA, no CTA, e virar um astronauta aí futuramente. Nada impede, truta. É só questão de força de vontade, tá ligado? É questão de você estudar, mano. É questão de ter foco no que você quer. Pô, se eu quero ser astronauta, o que que eu preciso pra ser astronauta? Ah, preciso entrar em tal instituição. O que que preciso pra entrar em tal instituição? Pô, preciso passar em tal concurso. O que que preciso para passar no concurso? Ah, preciso fazer aquela prova. O que que cai na prova? Ah, cai isso. Então, mano, mãos à obra, tio. Você pode ser o que você quiser, mano. Incentivar o sonho, mano.